A noite é bela, me impressiono com a favela. Bocal do lado de fora pra iluminar a viela. Sei lá, tô inspirado, a noite tá agradável. Vários mano, várias mina, altos pico, muitos carros. Veste a camisa da quebrada, PZS, destino sem paradeiro pra aliviar o estresse. Aí tio, qual é a graça? Eu tô ultrapassado. Rolê aqui só vira com dinheiro ou carro. Da porta pra fora, o mundo é uma bola. É favela, mas ostentação aqui já me incomoda. Sempre acreditei que a noite era sublime. Nem toda droga é ingerida e nem todo nego é do crime. Sem intenção saiu de casa com a maldade estampada. Polícia enquadra, quer levar grana pra casa. Que porra de moda, saiu com os mesmos panos. Uma camisa invocada, um tênis já descolando. Quer ser famoso, quer ser reconhecido. Quanto julgavam pelo INE e acabou cheio de tiro. Deixa a noite cair, pra ver o que tem pra oferecer. O que é pior, perder a noite na rua ou assistindo TV. Bem-vindo à noite escura, seduz loucura. Te convido pra rua só pra ver sua postura. De carro, moto, a pé, seja como for. Aprecie como moderação que o mudão deixou. Bem-vindo à noite escura, seduz loucura. Te convido pra rua só pra ver sua postura. De carro, moto, a pé, tanto faz. Traga na mente a revolta, mas leve no bolso a paz. Olha quem cola é as modelo na intenção do dinheiro. Se eu juntasse todas, abriria um puteiro. Não é à toa que a coroa ao sair te aconselhava. A maioria das treta acontece de madrugada. Liga o show do terrorista. Hoje tem rap nas pistas, dinheiro, bebida, lança nas garrafinhas, pistola, chacina. Calma, se a noite ainda é uma criança, tem tempo. Falsidade, esconde o sofrimento. Querem beber do melhor, querem fumar do melhor. Quer alguém pra dar prazer, até o raio do sol. Avistando, observando a reação diferente. Mudança de comportamento com duas na mente. Quem sabe, seu destaque no escuro visualizado. Não pede a linha, quando vê, já perdeu o salário. Culpando curto, explícito, as mina paquita. Não quero a de pouca roupa, eu quero a bem vestida. Oferece bebida, drogas, pra me ver chapado. Obrigado, a melhor brisa é ver quem já tá brisado. Sempre mantendo um respeito, união é direito. Sair da mesma forma que chegou, isso que é conceito. Quem tem, tem, Citroën, as notas de 100. Depois que inventaram a pólvora, ninguém é melhor que ninguém. Dia seguinte é pra curar a ressaca, não pra resolver as cagadas que você fez na noite passada. Bem-vindo à noite escura, seduz loucura. Te convido pra rua só pra ver sua postura. De carro, moto, a pé, seja como for. Aprecie com moderação o que o mudão deixou. Bem-vindo à noite escura, seduz loucura. Te convido pra rua só pra ver sua postura. De carro, moto, a pé, tanto faz. Traga na mente a revolta, mas leve no bolso a paz. We'll be right back.